Seja bem-vindo, pessoal, que está ouvindo a terceira parte do podcast em comemoração do aniversário de 2 anos da Boy Love Brasil. Eu, Bob, estou novamente aqui e, mais uma vez, super intrometido aqui no papo da Fangirl Love Sick e da Marron Survival. E agora nós vamos falar de treta. Mas antes, eu vou falar um pouquinho de como eu criei a Boy Love Brasil, bem brevemente, que eu já falei na primeira parte, né? Só para ter uma introdução para quem ouvir só essa parte mesmo. Bem, a Love Sick nasceu de uma ideia minha. A Love Sick, ai meu, tá A tudo. própria produtora, diretora do bem. Não, tudo A bem, eu Boys sei que vocês me amam, mas vamos com calma. Love Brasil, né? Nasceu assim de uma ideia minha e de um rapaz chamado Elbert, que era meu amigo. Só que antes mesmo da gente criar o site, ele, por problemas pessoais, ele teve que sair e eu criei o site. Logo em seguida, chamei o John chamou a Mari, que recentemente está em pausa. Aí, nós criamos o staff, passamos a recrutar pessoas. Hoje contamos com uma equipe de 32 pessoas, trazendo notícias, traduções, tretas. Tudo do mundo BL para vocês. Eu espero que vocês gostem dessa terceira parte do podcast. E eu vou estar aqui com a Fangirl Love Sick e a Marron Survival, que vai falar pra gente agora. Tá, gente, a gente fez, colocou apelidos nas pessoas do Twitter, nos os famosinhos que entraram nas tretas do Twitter que a gente vai citar, porque a gente não quer subir processos aqui na Boys Love Brasil, né? Então a gente colocou lindos apelidos aqui para essas pessoas tão maravilhosas que a gente gosta tanto. Em primeiro lugar, a gente colocou Fangirl de Guardian para uma menina aí que, né, que ela ama Guardian, ela é muito fãzinha de Guardian, que ela faz parte do staff e ela Quem tá ouviu o primeiro interagindo. podcast tá sabendo. Tá sabendo quem é essa garota aí? Essa menina tão bonita e linda que existe aí no mundo durante tantos anos. Fanboy de Spike. Como é que eu vou definir essa pessoa maravilhosa que eu gosto tanto? Isso eu não É conheço. um Ah, fãzinho de eu sei quem é, lembra. Spike. Ele é Spike Project X, pra quem não sabe. Ele também gosta muito de History. Ele gosta um pouquinho de. Quer dizer. Maravilhoso de você conversar. Nossa, é um anjo. Ele é muito sensato, amigo, te amo, tá? Fangirl do Felix, que é uma menina maravilhosa, fofa, uma coisinha rebuscada do cut, ela é maravilhosa, muito fã do Felix, gente, ele é do NCT, não é? Não, é do Stray Kids, amiga. Stray Kids, é porque são todos parecidos. Ele é do Stray Kids e ela é muito fãzinha do Stray Kids, Arrasou, muito viu? fãzinha do Felix. Ela é muito parceira de todo mundo que eu vou falar. Não, de todo mundo na lista não, mas ela é muito parceira da Fangirl de Love Sick, do Fanboy de Spike. E principalmente da Fangirl de Love Sick. Ela é muito, muito amiguinha dela. O biscoiteiro Vou falar algum antagonista, nome. né, gente? Precisamos falar do biscoiteiro Eu antagonista. amei. Praticamente a Gente. Bauru. Ele é minha filha, é a dona e proprietária da Creme Cracker. Ele é, assim, uma pessoa um pouco desprezível. Assim, dando uma definição Dualismo, rebuscada. filha. Eu Chega diria, 200. eu descreveria como a caçamba de lixo de Chernobyl, mas fica a critério de Não vocês. é bullying, não. É porque é uma pessoa muito ruinzinha mesmo. Duas caras, odeio. Esse aí já é outro. Mas também ele é também isso aí. O negócio de falar de uma série sem nem ter assistido não é só do biscoiteiro antagonista. O biscoiteiro Mil Faces também faz isso. Nossa, até Ele biscoito faz. suíço. Gente, quem não sabe, Fofinho é uma marca de biscoito também, porque a gente mudou, porque um é um biscoito mais rebuscado, é um biscoito mais especializado no lixo. E o outro é o Fofinho, que é um biscoito um pouquinho mais periférico, e ele é muito leve traz, então ele é o Fofinho leve traz, que quase fala o nome dele. Ele é uma pessoa assim que ele não sabe ser biscoiteiro, então ele é meio assim, ele vai na onda, no que tiver indo ele vai. As gêmeas Peraias. Elas são muito amigas, elas são assim, nossa, elas são best friends em falar mal dos outros, em mandar hate, em brigar com os outros. E como é que se diz? Fangirl de Love Sick, que elas fazem mesmo? Você que tem propriedade? Elas impõem, elas oprimem as outras pessoas que não shippam peraias de maneira incessante e incansável. Elas são uniperaias. Elas não se Uniperais. importam com outros, elas não se importam com outros trabalhos Chip. dos atores que não sejam o ship. Ou finge que se importam, pelo menos é o que a gente pensa, porque pelas coisas que a gente já viu e pelas maneiras, a maneira que eles, que elas tratam tal trabalho referente a outro trabalho, o trabalho de que faz o Sigto com o Chris e o trabalho que o Sigto faz com outros atores. Enfim, a Peraia hashtag paz é bem irônica esse nome, porque ela é uma Peraia que assim, ela só quer dialogar com você, sabe? Só que na ironia, né? Porque ela vai ali, dissemina o ódio. Isso não fui eu que fiz isso, não. Eu só coloquei o que eu acho, não foi só isso que eu fiz. Fangirl Love Sick. Longe de mim causar qualquer treta, eu só queria abrir os olhos das pessoas, porque tá tendo muito hate em cima do Christie. Não tem nada a ver com o fato de eu ter possivelmente sido exposta para as fanbases internacionais, de pegar as coisas, traduzir e não dar créditos. Nunca, jamais, em tempo algum isso aconteceu. Ai, finalmente a rainha do BL, que é o alívio que a gente tem aqui nessa lista, entre esse meio termo que a gente viu, né, de pessoas assim que a gente acha que deveriam melhorar um pouquinho, não que a gente tenha algum cacife para julgar alguém, mas julgando as ações que a gente vê no Twitter, poderia estar um pouquinho menos hipócrita, um pouquinho mais verdadeiros, poderiam ser, Aprender mas, a né, fazer o dialogar, quê? né? Aprender a dialogar, tipo, aprender a compreender a opinião dos outros, falar uma coisa. O que você fala para mim aqui, você tem que falar lá também, porque aí senão você é uma pessoa mentirosa. Essa é a definição. Você quer falar alguma coisa sobre como você entrou no meio BL? Como você conheceu a Boys? Viada, eu acho assim. Se eu tô me recordando aqui, a primeira eu tá. Ai, meu Deus. É o quê? Esse maranhense é arretado, viu? Eu tava assim, fazendo uma, eu tava no trabalho fazendo uma pesquisa assim né, uns pornôs, tava fazendo pesquisa e eu Algo de encontrei um útil no filme, trabalho, né? claro, né, eu sempre trabalho muito, sabe, que eu tava pesquisando e Ele é. encontrei um Não, filme, gente, detalhezinho aqui. O Bob é professor. O Bob não, o John é professor. Só pra vocês saberem. Tá na escola. meus alunos não sabem disso, tá, meu filho? Então, Eu vou assim, divulgar eles pra não todos. sabem. Deus é meu pai. Então, eu estava fazendo a pesquisa de filmes muito interessantes e importantes, e encontrei um filme. Acho que foi o primeiro que eu vi. Assim, da Ásia, né? Asiático. Assim, que ele foi. Uncontrolled Love. Foi esse que eu vi. E a partir daí, então, eu encontrei o site do Yukiazu, o blog, site não, o blog do Yukiazu, fansub. Eu encontrei, a partir daí que eu comecei a me envolver, fiquei puto que pariu, eu não sei, eu não tinha saber nada desse universo, ainda não sei quase nada, né? Não sei falar mal mesmo, porque falar mal é o que eu gosto. Falo sem saber, mas eu falo mal mesmo. Aí depois do Gosto. Yukiazu, eu encontrei a primeira série, eu assisti a Grey Rainbow, se não me engano, foi a primeira série que eu assisti na minha vida, que tem o casal lá, que é casal na vida real. E a partir daí eu envolvi. Nesse universo dela, eu acabei entrando pro staff do Pitieres. Depois eu saí, depois eu encontrei o Bob, meu Deus, foi coisa de Deus mesmo. Eu encontrei uma mensagem no Twitter, E aí, eu eu acho. nasci? Ah, você nasceu, ah, eu vi a mensagem no Twitter, aí essa mensagem era um convite pro staff, e foi o staff do Boys Love, né? E eu mandei a mensagem, o e-mail, na verdade, o Bob me respondeu, e aí estamos aqui agora gravando o podcast. Coisa que eu reparei que agora tá mudando é que antigamente eles pegavam muito a fórmula do mocinho e da mocinha dos doramas hétero, aquela coisa bem clichê de escorregar na chuva, pegar e tudo mais e tal, e Ainda tem colocavam com nos força. BLs para Chegou. tipo, era meio que pegava o não, não, não mudava nada, colocava o semi ou o que eu não entendo, gente, pegava o bottom, que é o passivo, no caso, né? E colocava lá pra ser tipo a menininha da série. E ia desse jeito. Agora que a coisa tá mudando um pouco de figura. Um dos responsáveis por isso, eu acho que pode, a gente pode colocar na conta de Together With Me, que, tipo, eles são dois homões, né? Tipo, parrudão, aquelas coisas musculosas. E, tipo, glória a Deus. Aleluia. Não ficaria bem colocar um deles com aquela coisa mais frégilzinha, mais delicadinha e tal. São dois homens ali, tipo, numa relação de dois homens. E eu acho que é o único ponto positivo que eu tenho em relação a Together With Me, porque de resto é só ladeira abaixo. Opa! Opa! O John falou que eu tô querendo ver o chão de Together With Me. Ih, a gente vai acabar a terra aqui agora. Opa! Que isso? Vamos pra lá. Eu mais que ele briga direto com Então, retomando, eu acho que Together With Me tem um roteiro preguiçoso, que é o mesmo roteiro, três temporadas, que é um tá no armário, o outro quer sair, outro tá no armário, quer sair, e todos os três é centrado numa traição. A última teve várias traições, e teve, enfim, eu nem assisti direito, porque virou um rolo danado. É o mesmo plot nas três temporadas, tem as três, tipo, ai, tá traindo na primeira temporada lá, Bad Romance, ai, tá traindo, o Korn tá traindo, o Nock tá traindo o Korn com o menino lá da Iwa. Na segunda temporada lá, o Nock trai a Plank com o Korn, mas tá tudo bem, é perdoável, porque aí ele tá fazendo o chip viado acontecer, mas aí, tudo bem, a namorada dele Que se foda, ninguém precisa saber. E na terceira temporada a gente tem o bonito do Korn traindo ele com o chefe lá, né? E tem aí o A traindo também e tudo mais. E outra coisa que me irrita é colocarem aí o A como a rainha apoiadora das causas e tudo mais. Uhum. Principalmente na segunda temporada, que é a Together With Me mesmo. Porque na segunda temporada ela começa a pegar implicância com a Plank antes mesmo da Plank demonstrar que era uma vilã propriamente dita. Aí na segunda temporada, no começo, a Plank não. Ninguém sabia que a Plank era vilã nem nada. Ela era uma namorada que estava insegura com o relacionamento dela. Estava começando ali agora, o namorado dela dava os perdidos e tudo mais. Tudo bem que depois a gente descobre que ela era vilã e tudo mais. Mas no começo ninguém sabia que era isso. E aí o Aja pegou implicância com ela, tipo, incentivando que os telespectadores pegassem hate, xingassem ela e tudo mais. Eu acho que isso um pouco também se deve a quem traduziu a série, que ela meio que colocava uns comentáriozinhos lá incitando esse tipo de comentário. E assim, é isso. Eu não acho que a Yua seja a personagem apoiadora dos casais BLs. Não, mas... Pra mim, a personagem que mais representa isso é a Ainan, de My Dear Loser, porque ela, sim, ela era apaixonada pelo Sam, e o Sam chegou pra ela e falou assim, olha, eu não gosto de você desse jeito, eu gosto de meninos, e ela simplesmente pegou e falou assim, tudo bem, eu quero continuar sendo sua amiga e tudo mais. E depois ela ajuda o Win a se entender com o que ele tá sentindo e aproximar os dois. Você que é fangirl de Love Sick, a namorada do Noah de Love Sick também, depois que descobriu, por mais que ela tenha sofrido, mas ela foi lá e apoiou o Noah, inclusive defendeu ele. Ela também é uma coisa, e foi uma coisa bem assim, bem natural que ela fez, não foi forçada. Eu em algumas vezes eu falei isso, apesar de eu amar a personagem da Ayua, mas eu algumas vezes também falei isso, que era um pouco forçada. Inclusive fiz posts e mais posts, quase apanhei defendendo a Plank, que o erro tava em um que o erro da série toda foi o Nock não decidir o que ele queria da vida dele. Exatamente. A verdade, o erro de Together With Me é o povo não sentar e conversar. Fica tudo naquele, ai, eu acho que tá acontecendo isso, eu acho que tá acontecendo aquilo outro, vou inventar não sei mais o que aqui. Se ele se sentasse a busanfa no sofá e conversasse um com o outro, metade daqueles problemas já era resolvido. Na primeira temporada mesmo foi isso. Aí não ia ter série, né? Aí não ia ter série. A primeira temporada que eu assisti, assim, eu tava no começo ainda, eu ainda era meio idiotinha com algumas coisas, então eu deixei muita coisa passar. Mas depois que eu fui parar pra observar, eu percebi que a Wii, ela não tinha nenhum senso de sororidade. É tipo empatia, quando você é uma mulher, você tem empatia com outra mulher. Por ela ser mulher e por ela passar as coisas que você passa, por você ser mulher e ela também. Ela tinha zero empatia. E pra piorar, na terceira temporada, ela se transformou numa pessoa escrota que trai os outros e esnoba as pessoas. Simplesmente foi o que ela se tornou. E eu amava o personagem dela também. Então, assim, jogar o filme estragou a maioria dos personagens. Não, mas se a gente voltar lá em Bad Romance, a gente vê que o conflito que teve entre o Korn e o Nock foi por causa da Yua, que ela ficou colocando coisinha na cabeça do Korn, de que o Nock tava traindo ele com o personagem do Show. Que ela ficou lá enchendo a cabeça dele, eles são muito próximos, que não sei o quê, alguma coisa tá acontecendo, que não sei mais o quê, não sei mais o quê. Então eu acho que assim, a Yua, ela não é um personagem apoiador, ela é mais um catalisador de desgraça do que qualquer outra coisa. Adoro, gente, sincera. Gente, esse podcast não é recomendado para pessoas que não sabem dialogar. Ouvi não, verdade. Eu não acho que Together With Me seja de todo ruim. Eu coloco ele na categoria mediano. Mediano pra ruim. Eu não acho que ele seja inteiramente ruim. Ele tem lá seus valores pra quem começa assistindo Together, quem começa assistindo por ele. Mas depois que você começa a assistir coisas realmente boas, aí vocês veem por conta própria. Mas eu coloco e Max ele Chu no meio é maravilhoso. Max Chu é maravilhoso. A atuação deles é muito boa, assim, considerando que os caras normalmente têm um pouco de preguiça de fazer BL, né? E eles foram maravilhosos. Assim, o problema é o enredo. Eu acho que as interações dele fora da série, eles são muito amigos. Tipo, muito amigo mesmo. E eu acho que é até por isso que as pessoas tipam bastante eles fora da série. Porque, tipo assim, fora da série, eles são muito bons. Pra ver, assim, pra ver se tira um pouco dessa coisa da imagem dele de, tipo, eu só faço trabalho se for com o Tu. Ou eu não faço outros trabalhos. Eu acho que ele tá querendo crescer. Tanto que uma grande chance dele mostrar a que ele veio é a série que tá na Netflix, A Innocence. A segunda temporada desceu. A terceira temporada não precisava de jeito nenhum, que era uma porcaria, nem assisti. Acho que assisti 2 episódios. Gosto dos atores, então gosto. Apesar de que o Max é um ator ruim, melhorou na segunda temporada. E o turno essas coisas também. Mas eu gosto. Bad Romance. Eu nem lembro direito, mas faz tanto tempo. Bad Romance foi a primeira que saiu, né? Ali tava todo mundo cru. Ali a gente pode falar que todo mundo era péssimo mesmo. Mas o plot twist de Bad Romance foi superioríssimo, né? Que ninguém esperava aquele final. Aquele plot twist, eu acho que entra pro top 10 de melhores plot twists. Eu nem lembro do final. O que aconteceu no final que eu não lembro? O amigo do show lá era apaixonado nele. Sequestra todo mundo. Gente, sério que isso acontece? Ninguém nem imaginava isso. Gente, mas eu imaginava. O senhor no segundo episódio eu já comecei a imaginar que era ele. Mas eu falei assim, não, gente, eles não vão fazer isso. Eu fiquei assim, não, eles não vão fazer isso. Eles não vão ter coragem de fazer isso. Uhum. Eu achei que... Eu desconfiei porque ele olhava pro show com a cara de tipo, quero arrancar a sua roupa. Falando de outra coisa aqui, aquele filme que o Gun fez com aqueles atores, que eu não lembro, aquele filme aleatório que tem assim, nossa, tiro aí no Game? Mato. Gente, o que é aquilo? Cherry Gang e Playboy in the Cherry Gang. Isso. Gente, eu assisti 50 minutos daquele filme e foi 50 minutos que eu queria de volta na minha vida. Eu ri, não, eu queria não, porque eu ri muito, eu ri com vontade, eu fiquei feliz quando terminar aquele filme. Eu falei, gente, eu não tô acreditando que eles tiveram a coragem de sair de casa, de acordar de manhã e fazer um negócio desse. Não, ainda bem que, tipo assim, a gente pode dizer que, assim, o Gunn é um puta de um ator, né? Porque ele fez filme underground, super premiado no, nas rodas, no, nos festival gay da vida, porque esse Cherry Gang gay parece que foi premiado. E assim, o filme é ruim. Entra no... O filme é ruim. O Gunn é meio que salvou ali. Esse filme, pelo amor de Deus. Eu acho assim, essa questão premiado. De premiação. Aqui no Brasil, por exemplo, esse premia José Maia ao invés de Tony Ramos, então isso não imagina, porque esses atores que esse casal do momento, não, mas... esse casal aí são péssimos, gente, pelo amor de Deus, esse é o filme. Não, mas eu só interação. Não, gente, não, você não viu o filme, gente. A interação deles é assim. Como pessoas é bom, como eles dois off Gun. Mas olha, isso aí, realmente. Série, filme, é uma não, mas Mas eles participaram daquele do Line TV Award lá, justamente por ser um casal que tá irritado na GMM. Tanto que se fosse por tipo, eles sempre estão em alta. Porque se fosse para ser outro casal que tipo tivesse muito mais em alta, eles teriam a GMM, tipo, se a GMM tivesse pagando para Line TV dar o prêmio pra alguém, ela ia jogar New Tai na roda, porque New Tai, tudo que New e Tay faz é hashtag Trend Topics, primeiro lugar na Tailândia e em alguns outros lugares do mundo. Então, eu acho que assim, foi uma das tretas que rolou no Twitter, e assim, a GMM, ela não é boba, ela óbvio que ela ia jogar o casal mais top dela lá. Esperar, e agora tá um pouco mais assim, meio, sei lá. É porque o Om deu um show de química com o Singuito, né? Ai, vamos, gente, vamos falar disso sobre o filme, pelo amor de Deus. Aquela série ali acabou com a minha vida, eu amei muito. Eu vou ser bem sincera aqui, eu não quero, não tô jogando hater. Pra mim, o Christian é um ator mediano. Ele tem muito... Pra mim, ele é ruim mesmo. Gente, pra mim o Chris, ele tem um charme, mas os fãs estragam. E eu tenho um pouco assim, de ranço dele. Gente, eu nem posso falar isso, que eu sou amigão da... Deixa eu ver o codinome dela aqui, que ela ama o Chris. Deixa eu só ver aqui pra mim não falar o nome dela. Eu sou amiga da Anja, conversei com ela ontem sobre isso. Anja, te amo, meu princesa. Não, é da rainha do BL. Eu sou amigaço dela e ela ama o Chris, né? Inclusive, eu jogo muito tempo shape dele. Não, mas assim, eu sei que a rainha do BL ama ele e tal. Mas assim, são pessoas sensatas que dá pra você conversar e elas entendem o seu ponto de vista. Eu acho o Chris um ator mediano. E assim, com o Art Hit, ele entregou um Art Hit muito bom dentro da medianidade dele, dentro de todas as diferenças, tipo, dele de conseguir entregar. Eu acho que ele foi um Art Hit perfeito. É. E assim, o Cinto, ele tá tipo... Ele e o Gant são, assim, os melhores atores da geração dele ali na GMM. Óbvio que tem uns antes, tem outros que vieram depois. Os rooks que vieram depois. Por exemplo, o Lee, o Mac, assim. Eu não falo... Eu tô falando do nicho BL da GMM. Eu não tô colocando os atores héteros aqui, que fazem lacornes héteros da GMM. Porque tem muitos atores muito bons lá. Eu coloco o Chris como mediano. Eu não acho que ele seja ruim, mas eu não acho que ele seja tão bom assim, porque eu assisti duas lacornes dele fora do Art Hit. E assim, ele não conseguiu entregar o que eu tava esperando. Eu não é hater, eu acho que assim, enquanto ele ficar naquela bolha que muitos fãs querem, que é ele atuando sempre com o Cinto, ele não vai sair daquela zona de conforto, ele não vai evoluir, porque com o Cinto ele já sabe como ele tem que trabalhar para entregar o trabalho. Agora, com outros atores, ele tem que se esforçar, ele tem que evoluir. Então, eu acho que assim, não é hater. Não é jogar hate nele. Até porque eu sou quem? Eu sou uma pessoa que mora no cu do mundo, que não conhece ele, que não mora na Tailândia, que não tem nem 1.000 seguidores no Twitter, que o que eu falar não vai chegar nele nunca. Então, eu não posso jogar hater nele, estragar a carreira dele, como muitos vieram falar. O que eu falar, ele não vai nem ver. Não, eu tiro a base dele. O próprio Singto. Todo personagem que o Singto faz, Ele entrega. Ele se entrega, tá? He's Come to Me. Aquela que ele fez antes lá dos amigos lá, como que era o nome? Era. Friendzone. Essa que ele fez antes, que o namorado ia trair ele. Friendzone. Uhum. Então, ele entregou dois personagens totalmente diferentes um do outro e totalmente diferente do personagem que ele fazia em Sotos. Aí você vai pegar o Artit, que é o Christ, né? Ele não faz isso. Ele entrega o personagem mais ou menos igual, talvez seja pela zona de conforto. Ele acha que se ele atuar tão bem igual ele atuou com o Christ, mas ele eu acho que ele ainda não entendeu que são propostas diferentes. Eu vou falar por mim, to be, que eu assisti até o episódio 7 e depois larguei, porque eu não dei conta, apesar que eu amo muito a Mookie, a Nara também, que elas eram as irmãs lá e tal. Eu não senti o Christ atuando, eu senti que era o Christ fazendo o Christ como o personagem, sabe? Ele não me entregou uma coisa que eu pudesse sentar e falar assim, nossa, foi muito bom. Mas isso é a minha opinião, porque a série foi super assistida lá na China e tudo mais. Tudo bem que a China não entende porcaria nenhuma de série, né? Addicted. Mas... mas aí entra nisso, sabe? Que, tipo assim, a minha opinião, eu achei que ele não entregou um personagem que dava pra assistir. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês aqui. Já que tá nesse assunto aqui, aí vocês três respondem. Eu, minha opinião, como eu sempre fui super fã de Sotos, inclusive acho que eu vi Sotos umas 15 vezes, as duas temporadas. Eu acho que o seguinte, da segunda temporada pra primeira, o Christ, ele foi pior na segunda do que na primeira, essa é a minha opinião. Ele caiu um pouco, não sei se é porque ele ficou numa zona de conforto, que... Não. Que... Eu acho que na segunda ele entregou melhor ainda. Eu acho que na segunda temporada ele foi um pouco melhor que a primeira, porque... Na primeira temporada, o West Heat não tinha tantas emoções, não tinha tanta gama, não tinha tanta camada. Ele começava como o líder do trote lá, todo marrentinho, que não demonstrava emoção e tudo mais. E com o decorrer da série, lá no finalzinho, você começa a ver uma camadinha a mais do que o West Heat é. E na segunda temporada, ele teve que entregar um West Heat mostrando as emoções do West Heat e tudo mais. Porque a primeira temporada é focada no Kong Pop. Não tem como ninguém falar que não. A segunda temporada é focada no Art Hit. É. E assim, ela é mais lenta porque o ritmo do Art Hit é mais lento. É para você entender o crescimento sentimental e emocional dele ali até chegar no ápice mesmo, dele pegar e conseguir se assumir para todo mundo. Porque tem toda uma coisa de, tipo, ele tá saindo do ambiente seguro, que era a faculdade, onde os amigos dele sabiam da relação dele, e indo pro mundo. E o mundo é o mundo, né? Não, entendi. Gente, eu acho que o que acontece, assim, com o Chris é... Ele entregou um personagem muito bom. Eu acho que o Artit, como eu chamo ele, eu não sei se é assim que fala, mas eu sempre chamei ele assim, o personagem. Também. O Artit, ele é um personagem, eu acho que assim, é um dos melhores personagens pra mim, assim. Eu acho muito bom, porque ele prende muito a tua atenção. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu voltei uma cena só pra ver a expressão do Chris fazendo o Artit. Sim, porque ele entregou muito bem. Só que foi só esse. Foi só isso aí mesmo, e ele focou nesse aí e foi pra isso pra sempre. Tanto quando ele fez Pop Honey, que foi mais ou menos na mesma época de Sotos, um pouquinho depois, eu acho, entregou um Artit hétero. Foi só isso que ele fez. E em Sky, eu vejo que eles dois atuaram meio que como... Ai, de verdade, eu não gosto do episódio de Sky de Kongash, porque pra mim eles atuaram com preguiça. E eles atuaram numa despedida que era pra ser muito legal, porque ele foi a despedida. A gente, desculpa, pera, essa foi a despedida. Pra mim foi, pelo menos. E foi meio... Não, que se for fazer outra temporada pra eu fazer o que fizeram com o Together, melhor não. Não, eu acho que assim... Pop da Lady Gaga. mas olha só, vê se a arte pop não fica muito mais audível do que Kongash. Gente, Kongash parece uma pasta de dente. Ai, mas art pop eu lembro do álbum também. Ah, mas é melhor art pop do que Colgate. É igual eu falo, às vezes eu brinco lá no Twitter, né? O casal do Yin e do Sun. Aí eu chamo de Sanin. É que eu falo que é meu casal Naruto. Eu só chamo de Sanin porque, sei lá, é mais audível. Que Yin Sun, nossa senhora, parece que dá um troço no meu ouvido que me machuca. Agora, John, o que, que você acha assim do. Do Sotos, enfim, das atuações. Não sou capaz de opinar. Foi isso, meninas. Ele não gosta. Gente, eu acho que Sotos teria potencial. Olha, gente, a hater de Sotos vai falar isso. Tem potencial para ter uma terceira temporada? Se eles decidirem focar, tipo, na relação deles dois com a família, contando para a família como eles se relacionam, como é o relacionamento deles, tipo, mostrando mesmo, conversando com a família e tudo mais, sei lá, ficando noivo, alguma coisa assim, adotando uns filhos, alguma coisa assim nesse sentido. Eu acho que teria uma terceira temporada bacana, que seria uma boa terceira temporada. Ai, nossa, se tivesse terceira temporada assim, eu ia surtar muito. É, mas eu tenho medo disso, porque depois eles vão cagar igual fizeram com Together with Me, que já... Não, é verdade. Sim, é exatamente isso. Porque Sotos S, muita gente não gosta porque acha muito arrastado. Eu tenho medo de caso aconteça uma terceira temporada, fazerem isso também. É uma série que vale a pena, que teria seria bacana se acontecesse isso. Mas, sei lá, uma coisa de, tipo, 5 episódios. Não mais do que isso. Porque também não tem muita coisa para estender além disso. Uhum. Gente, assim, eu acho que esse negócio de, tipo, se estragassem a série seria muito ruim. Mas seria bom se você for olhar pro lado de, tipo, os meninos, o Cinto e o Chris, eles são muito ligados a essa imagem de Sotos, de Peraia. E se tivesse isso, essa quebra, que nem teve com o Max Tu, ia ter essa quebra, sabe, dessa relação, eu acho, pelo menos, né? E eles iam se sentir mais livres pra, tipo, fazer outros projetos e serem reconhecidos por outros projetos. Pelo menos eu acho que falaria isso. Não, mas o Singuito em si, ele é super conhecidíssimo, gente. Antes mesmo de Sotos, ele fez um curta lá que depois eu tava vendo, foi até premiado, que ele fez um psicopata curta, bem curta mesmo. Você viu, não viu, John? Que ele... Alguém me manda esse curta. Eu não lembro mais do nome, eu não... Eu também não lembro do nome. Mas é aí que entra o negócio que eu tô falando. O Cinto e o Gun, eles estão tipo, num outro patamar de atuação. Eles são muito profissionais. Por mais que eu goste do Off, o T e o Neil, por mais que eu goste deles, eles ainda têm que comer muito arroz com feijão pra conseguir alcançar o Cinto e o Gun ali. Gente, mas falando agora sobre piores atores, bem breve aqui. É, gente, o Off, ele atua ele mesmo. Eu amo o Off, defendo com o peito, com a mão no peito, defendo, mas ele atua ele mesmo. Pra mim é só um. O Off é o alto, o Gun é o baixo. O Off é o 1,80m. Tem 2 metros de altura. O Gun é o que diz que tem 1,70m. Desde Love's Company. Ele diz, eu não tenho certeza. Desde Love's Company 2, o Gun entrega o mesmo personagem também. Vocês me perdoem, falar, mas desde Love's Coming, o Love's Coming, o rapaz de Pop Honey é a mesma coisa. A você mesma assisti... coisa frágil. Pera, deixa eu te perguntar uma coisa. Você assistiu The Gifted? Não, sim, eu tô falando então, de Love Scum. Então, eu tô falando você não assistiu a melhor obra dele. É, não, você não achou a melhor obra dele. Porque, não, vocês, mas aí não Love é Scumic ele. 2? Sim, mas aí não é desse... ele. Mas aí não é ele, é o personagem que é descrito pra ele como daquele jeito. Ele entrega o personagem do jeito que tem que ser. Eu não acho que ele seja um péssimo ator, que ele seja não, ruim. Eu não falo que ele é péssimo. Ele entrega o personagem que... Eu, pra mim, ele e o Chris personagem... tá ali no mesmo patamar. Não, eu acho não, que ele tá... Assiste The Gift. Assiste The Gifted Gift e vem conversar com a gente. É. Curiosidade aqui, que eu não sei se os fãs de BL tá atento, mas o primeiro beijo do Gun e o primeiro beijo do Obi, que é o ator que faz o contracena com ele lá, faz o par dele lá, o primeiro beijo dos dois em cena foi um beijo gay. Tanto que depois o Obi foi fazer uma série chamada I Love You, I Hate You. Ele teve que beijar o menino. Ele ficou, tipo, super nervoso. Porque falou que o primeiro beijo dele tinha sido com um menino. E a menina que fazia o par dele lá, que ele beijava, era a Fon, que fez uma personagem lésbica em Hormones. Ela tinha beijado o menino. Então, tipo, ia ser o primeiro beijo dos dois. Com sexo oposto. It's Revolution. Super nervoso com isso. It's Revolution. É que o Goff, ele é muito comédia. Então eu acho que ele não consegue entregar muito quando tem drama, assim. Então, eu acho que foi isso que me fez... Porque, por exemplo, lá em Pop Honey, que eu assisti umas 3 vezes também, que eu gostei muito até do desenvolvimento da parte hétero, eu gostei também, o que acontece? Era uma discrepância assim, que o Gun, nas cenas que tinha drama, ele fazia perfeitamente. Aí vi o Wolf e estragava. Eu morri de raiva disso. Aquela cena do carro foi grotesca, porque o Wolf tava lá... O Gun tava lá mó atuando super bem. Aí a hora que o Wolf entrou, eu falei, ah, puta que pariu. É isso que eu tô falando. O Wolf é muito bom ator. E o Wolf não, o Gun, gente. O Gun é muito bom ator. Mas o Wolf é ok. Eu não odeio o Wolf. Eu amo o Wolf Gun. Eu amo o Wolf. O Wolf, fora de cena, ele é a pessoa mais engraçada que tem. Eu sigo ele no Instagram e tem hora que eu fico rindo, horrores, sem entender nada do que ele tá falando. A única pessoa que eu odeio o Wolf é a sobrinha dele. A Nirin. Sim! Eu amo aquela criança. Mas, João, você quer acrescentar alguma coisa sobre Off Gun? Ele foi cagar. Gente, não, foi ainda não. Foi que eu estou ouvindo vocês. Bom, logicamente eu sou desnecessário aqui. Eu sou praticamente a Glória Pires, né? Eu não tenho capacidade de opinar sobre nada, tá bom? Então, pode... Mais algum ator? Agora, vocês estão falando de coisa mediana. Se tem algum atores que vocês acham ruim, ruim mesmo, mas é ruim. Ruim mesmo, algum ator? Ruim, ele é ruim. É o Plano. Não, fala um personagem. Não, acho que é bom. Fala um personagem. Eu acho que foi o Pneu que salvou ali o bagulho, porque o resto não tem muita coisa, não. Eu não acho o Plano um bom ator. Eu falei isso no podcast anterior. Ele é péssimo, gente. Pelo amor de Deus. O Nilke fez um ótimo trabalho na série toda. Não, eu acho que existe ator ruim, existe direção que não sabe, assim, é óbvio que tem ator que não consegue, mas se tiver um diretor que sabe pegar na mão e falar assim, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, ele consegue entregar. Por exemplo, Love Sick, quando começou, era tudo ator novato, tudo começou ali. A maioria dos atores de hoje passou por Love Sick ou passou por Hormones. Então, assim... muito configuração ou qualquer coisa assim. Então, assim, quando tem direção, ele consegue pegar na mão e falar assim, olha, meu filho, você tem que ir assim, assim, assim, assim. Agora, quando não tem, o ator já é ruim. Aí ele vai lá e entrega uma coisa pior ainda. Uhum. O problema de Lobat é porque teve uma direção maravilhosa, tanto que tem, tipo, umas atuações bem legais, tipo, o Sainz é maravilhoso, ele atuando assim é muito bom. É, pelo menos como o Pete, ele foi, assim, espetacular. Foi muito bom, porque não tem nada a ver com a personalidade dele, né? É, e, assim, mesmo assim, o Plan, ele entregou uma coisa assim, tipo, tá, legal. E com uma direção maravilhosa. Ainda foi, assim, mediano. E ele não gosta de fazer BL. Gente, vamos falar a verdade, ele não gosta. Não. Eu não sei o que ele tá fazendo ali. O Ken, lá de Love by King. O Ken, sim, o Plan. Eu não acho que ele seja tão ruim ator assim. Eu acho que ele tem muito a desenvolver ainda e precisa de direção. Que como o Ken, ele foi bom. Ele entregou um Ken muito bom, mas era meio parecido com o personagem dele, Make It Right. Assim, um pouco parecido. Uma coisa que agora, não sei se o John vai concordar comigo, fora toda a treta que ocorreu acerca desse nome e tudo, mas, gente... Eu vou apanhar demais, mas o God é péssimo, vocês me perdoem. Você perguntou um ator ruim, o meu ator que é ruim é o God. Porque ele não atua, ele não canta, ele não dança, ele respira e é um bom modelo. Porque pra mim ele é um ótimo cabide passeando com as roupas nas passarelas. E pronto, acabou ali. Tô falando do God? Uhum. Sim. Eu saí que rapidinho, mas falou essa definição e já sabia que era ele. Tá, gente, a gente colocou apelidos nas pessoas do Twitter, dos users famosinhos que entraram nas tretas do Twitter que a gente vai citar, porque a gente não quer subir processos aqui na Boys Love Brasil, né? Então a gente colocou lindos apelidos aqui pra essas pessoas tão maravilhosas que a gente gosta tanto. Em primeiro lugar, a gente colocou Fangirl de Guardian pra uma menina aí, né, que ela ama Guardian, ela é muito fãzinha de Guardian. Que ela faz parte do staff e ela quem tá. Quem ouviu o primeiro podcast tá sabendo. Tá sabendo quem é essa garota aí? Essa menina tão bonita e linda que existe aí no mundo durante tantos anos. É. Fanboy de Spike. Como é que eu vou definir essa pessoa maravilhosa que eu gosto tanto? É um fãzinho de Spike. Que... ele é Spike, Spike Project X, pra quem não sabe. Ele também gosta muito de History. Ele gosta um pouquinho de... maravilhoso, dizer, de você conversar. Nossa, é um anjo. Ele é muito sensato. Migo, te amo, tá? Fangirl do Félix, que é uma menina maravilhosa, fofa, uma coisinha rebuscada do cut. Ela é maravilhosa. Muito fã de, do Félix, gente. Do, de, é, ele é do NCT, não é? Não, é do Stray Kids, amiga. Stray Kids, é porque são todos parecidos. Ele é do Stray Kids e ela é muito fãzinha do Stray Kids, muito fãzinha do Félix. Ela é muito parceira de todo mundo que eu vou falar. Não, de todo mundo na lista não, mas... ela é muito parceira da Fangirl de Love Sick, do Fanboy de Spike... e é, principalmente da Fangirl de Love Sick, ela é muito, muito amiguinha dela. O biscoiteiro antagonista, né, gente? Precisamos falar do biscoiteiro antagonista. Praticamente a Baldur. Ele é minha filha, ele é a dona e proprietária da Creme Cracker. Ele é, assim, uma pessoa um pouco desprezível. É, assim, dando uma definição rebuscada. Eu diria... Eu escreveria como a caçamba de lixo de Chernobyl, mas... A não é bullying, você. Não. É porque é uma pessoa muito ruinzinha mesmo. É, umas caras, e... poder. Esse aí já é outro. Mas também ele é também isso daí. O negócio de falar de uma série sem nem ter assistido não é só do biscoiteiro antagonista. O biscoiteiro Mil Faces também faz isso. Nossa, até me foi desse. Gente, quem não sabe, por fim, é uma marca de biscoito também, porque a gente mudou, porque um é um biscoito mais rebuscado, é um biscoito mais especializado no lixo. E o outro é o fofinho, que é um biscoito um pouquinho mais periférico, e ele é muito leve traz, então ele é o fofinho leve traz, que quase fala o nome dele. É, ele é uma pessoa, assim, que ele não sabe ser biscoiteiro, então ele é meio assim, ele vai na onda, no que tiver indo ele vai. Ele foi aquele que biscoiteiro antagonista... Ele foi aquele que o biscoiteiro antagonista recrutou pra falar que nós estávamos no limbo, não foi? Não, pera, teve isso. Não, assim, mas é que o biscoiteiro antagonista não é muito fã do biscoiteiro do biscoiteiro periférico, do leve trás, sabe? Mas o biscoiteiro, o leve trás, mas ele defendeu ele. Mas aí é que tá, ele usa ele pra poder, porque agora ele não tem mais aliados, né? Porque ele foi brigando com todo mundo. Brigando, postando aquela coisa horrível que ele postou, que todo mundo caiu em cima, né? Inclusive, ela não tá aqui, gente, o nome da pessoa, mas eu vou falar que eu amo ela, eu vou falar o nome dela, não vai importar, que é a Vixiada. É, que ela também... Eita! Ela não vai se importar não, né? Tomara que não. Não, ela... não tô falando mal dela. Eu, pelo menos, não tenho nada contra ela. Inclusive, eu amo ela, não, igual não a rainha dos PL. Não, não, é porque a gente misturou o nome dela com as pessoas, aí as pessoas podem acabar já deduzindo tudo, né? Mas essa é a intenção. A intenção é vocês saberem de quem a gente tá falando. O biscoiteiro antagonista, ele também divulga um negócio numa pornografia infantil. Ele faz isso. Nossa, só agora que ele pediu desculpas, né, gente? Ele agora pediu desculpas. Então a gente tá acreditando no coração deles que ele mudou. Então a gente vai rindo porque... É, assim... Assim, eu acreditaria nas desculpas dele se fosse a primeira vez que ele tivesse feito algo nesse sentido. Mas não é a primeira vez, então... Ele fica brigando com os outros pela novela dos outros, que não é dele, ele se dói. Vai nos grupos do WhatsApp, vai falar que fica contando seguidores que as outras pessoas perderam. Falando, ai, fulano perdeu não sei quantos seguidores, não sei o quê. É, fulano vai pro Olimpo, fulano vai cair, vamos derrubar essa conta. É isso que ele faz, querido. Ele acha que a gente não sabe, a gente vê tudo. Esse tipo de pessoa é aquele tipo de pessoa que vive por like, RT, número de seguidores. E, assim, queria dizer que a menos que você seja uma pessoa que esteja sendo paga para ser social media de alguém, amigo, isso não é nada. Isso não vai influenciar nada na sua vida. Não, e outra coisa, né? A gente aqui da Boys Love Brasil, assim, a gente... A treta maior com ele foi por conta de Milart, né? A treta maior nossa com ele. Ai, aí o John mais ele trocou, acho que não foi menos de 150 mensagens, não. Lá, da briga no Twitter. Eu fiquei tão desesperada por causa desse menino. Gente do céu, mas passou. Gente, é aquele negócio. Ele nunca nem me seguiu, mas eu tinha conhecimento. Chegou ao meu conhecimento de que ele me xingava, me falava mal de mim e falava horrores sobre mim, colocava em stories e status do WhatsApp e tudo mais. Sim, nunca, eu nunca nem troquei um A com ele. E sabe? E assim, um dos motivos de terem falado, sei lá, dele não gostar de mim, eu acho que foi justamente por eu ter falado de What the Duck, que é uma das séries mais lixos ever, assim. Só estragaram os meus... Gente, assim, eu amo o casal de Pop Watch, o As Pop, no caso, né? Não sei, ninguém sabe. Mas eu... Velho, estragaram a minha série, velho. Estragaram a série toda. Não, tipo, eu não pega vi a esse casalzinho, tira a né? série, faz a série pra eles. Tem muito gatilho, gente. Começa por aí que a série tem gatilho desde a primeira temporada. É um estudo pelo episódio. Eu, assim, essa treta nossa, assim, o erro dele maior foi chamar as outras pessoas. Que ele falou lá, à torta e à direita, que ele ia recrutar não sei quantas pessoas pra deixar de seguir derrubar a gente, que nosso, derrubar a nossa conta. Aí, eu não ia entrar no meio dessa treta. Até chamei a fangirl de... De guarda no privado, eu falei, gente, eu não vou entrar. Mas aí ele começou a xingar mesmo a fangirl, né? Aí ela é minha staff, além de ser staff, ainda é minha amiga, pô. Aí eu fui lá e dei uns tapão nele. Aí ele veio querer me humilhar. Aí o John, que também é arretado, foi lá e entrou no meio, né? Aí juntou assim, a família. O que aconteceu? A quem fez o post, que foi a fangirl, ela falou uma coisa assim. Ela não acusou. É, foi uma pessoa no comentário em si que falou da questão do abuso e ela só falou que a gente não passa pano pra abusador. Fui eu que falei, eu acho. É, eu acho que foi. Então, aí a treta do Lobo, quando disse, ele veio recrutar aquele outro menino lá, que eu acho que o nome dele tava na lista. Aí depois que tá. Ele viu que ele não... é o fofinho leve trás. Ah, que ele viu que não ia conseguir derrubar realmente a Boys Love, mesmo juntando com esse doido aí, o que aconteceu? Ele foi no privado, né, do Dana DM? Ou, desculpa, falei assim. Ele foi no privado. Ai, gente, só eu, viu? A fangueira de guarda, me descobriu todas as pessoas. É, ele foi no privado e pediu desculpa pra gente. E falou assim que sabe não... Sabe o que isso me lembra? É... A Trindade, quando rolou uma treta aí com uns youtubers famosos... Ai, eu acho a mesma coisa! Eu acho a mesma coisa. Quando rolou uma treta aí com os youtubers famosos, que eu não vou citar o nome aqui, porque eu também não quero meus amigos envolvidos no hate, então se vocês... E eles são uns anjos. Na parte que eu falei os nomes deles lá, se vocês puderem cortar, eu agradeceria. Assim, a Trindade atacou eles, porque eles estavam começando a falar de BL, e eles são youtubers grandes. Então, óbvio que ia ter um hype e tudo mais. E a Trindade... ela era a mesma coisinha que o biscoiteiro aí. Ele vive por like e tudo mais. Tanto que, gente, capacidade para criar 3 contas para ripar uma outra é algo surreal. Tipo, quem em sã consciência consegue administrar 4 contas? Eu mal dou conta da minha. Aí eles vieram em cima deles, falando que eles estavam sexualizando Max e Tu, que não sei mais o quê, não sei mais o quê. Ah, pelo amor de Deus, né? Together is Me. Passando pano pra macho. Together is Me é só a sexualização, né, gente? Vamos ser sinceros. Mas aí eles pegaram e falaram isso. Aí um deles foi lá e descobriu que uma das contas da Trindade lá, que eu posso até falar o nome porque já caiu mesmo, a Bolinho Bess, pegou, foi e tava sexualizando atores menores, como o homem e tudo mais. Aí ele pegou e jogou lá, quando chegou nesse ponto, aí essa conta, Bolinho Bess, foi lá, conversou com ele, pediu desculpa, falou que não ia fazer mais e pediu pra pagar. Uhum. E aí nessa... Né, e... aí cai, tipo assim, é um comportamento de alguém que diz que foi vítima da Trindade, mas que foi um comportamento adquirido. foi isso que aconteceu com a Trindade, né? A Trindade tinha uma conta que era para doramas em geral, que era Dorameira Ney. Tinha uma conta para uma série em específico, que estava em alta na época, que era o The Duck. E uma conta para ator, que no caso era o Bess. Aí era o Bolinho Bess, essa do The Duck, que eu não lembro. Não, na época, esse negócio foi um pouco antes de Love by Chance. Foi. A Trindade foi. Mas... eu acho que eu até mandei para você, né, John? O possível criador da Trindade usava um pouco de Love by Chance para irritar a conta dele. A pessoa que possivelmente é o criador da Trindade não tá listado nisso aí. Eu não vou citar o nome dele aqui assim, mas se quiser. Depois no privado eu quero que te... Gente, agora vamos parar de falar os nomes, vamos cortar aqui e começar a falar sobre Reminders. Nem lançou direito, já não gostei. Desculpa? Já vai entrar na lista. Eu não assisti ainda. Mas, sendo bem sincera, eu vou assistir por causa do Fum e do Nó. Porque Love by Chance eu gostei, mas é uma série que, pra mim, passou. Não podia me importar menos com Love by Chance. Me irritou muito. Não podia me importar menos com Love by Chance. Ah, eu também falo isso, o povo me mata. Não, mas eu não acho que seja uma série ruim nem nada. Eu acho que foi uma série boa, mas não foi algo que, tipo, me tocou pra ser inesquecível. O que eu falei uma vez que eles conseguiram até excluir o meu Twitter, não sei como, acho que denunciaram, foi que todo o mérito da série é do Penil. Aí o pessoal, os fãs do Saint lá, que vieram falar pra mim apagar isso, que não sei o quê. Eu não tô falando mal do Saint. Eu tô falando a verdade, que se não fosse o Penil, no Penil a série ia ser um Tchumons da vida. Pronto. Não, eu gosto de Tchumons. Eram todos os atores. Por exemplo, eu prefiro Tchumons, né, que Love by Chance, mas aí é questão de gosto pessoal. Assim, e é uma das coisas que tá me deixando mais, assim, com essa nova série de Tchumons que vai vir, é que eu sou muito apegada ao SB5, que são os outros 5 atores. E, eu também. Voltando a Reminders, um dos motivos que eu não tô querendo muito assistir é o God, gente. Eu não sou obrigada. Eu não quero assistir porque fizeram uma fanfic. Ai, gente, não, sério. Assim, eu sei que os direitos são da Mami, né, que é a autora. Então não podem pegar os atores, tipo, os personagens, que é o Tim, o Ken, o Ae, o Pete. Mas, mano, não dá, não deu. Próxima, next, thank you, next. Não precisa fazer. Porque eu achei, assim, uma coisa meio fanfic, sabe? Pelo que eu vi dos trailers, que eu não dei nenhum trabalho de assistir, porque eu achei assim, não, gente, não. Pra quê? Eu... achei, assim, a ideia muito... A ideia é legal, mas foi meio que feito assim, né? Vamos fazer? Vamos fazer? Vamos. E foi isso. Tipo, estão enchendo o saco, vamos fazer aqui. Eu ainda vou assistir justamente por causa do ponto, não, porque, tipo, a última vez que eles fizeram algo como casal foi em 2015, que foi quando Love Sick acabou. Que, nossa, a segunda temporada teve 36 episódios, acabou em 2015. Vi todos, então, amei. Eu assisti Love Sick mais do que eu assisti Sotos, e assim, é uma das séries que eu mais amo, junto com Spike. Tipo, eu amo muito qualquer oportunidade que tenho, eu tô assistindo, tanto que é meu nome aqui, é Fangirl de Love Sick, não é à toa. E eu vou assistir justamente por causa do Pum e do Nó, porque eles estão lindíssimos. O Nó tá no auge da beleza, porque o Captain tá lindo. O White também tá muito bonito. Mas, assim, a série pra mim funcionou como... É o Gong, que ele é o Gong Hive, ele é o dono de uma cadeia de salões na Tailândia, tipo, bem famosinho. Aqui no Brasil a gente poderia comparar com o Jassa ou o Celso Kamura, que são esses cabeleireiros das estrelas, tipo Mark de Biagem, essas coisas assim. E aí, ele que tava ajudando a produzir a série lá, né? Que não é bem uma série, é uma micro-série, um especial pra esse fan-meeting. E era mais pra mostrar os cabelos dos personagens mesmo. Porque o Plan tá de cabelo rosa, o Captain tá com aquele cabelo branco lindo, maravilhoso. Meu Deus do céu. Ele tá muito lindo mesmo, ele tá muito lindo com aquele personagem cabelo. Personagem de Aoi. Mas juntou o Min, o Perch e o Fun. Oh, não era o Fun, não, gente. Tinha um outro que tava lá. Eles estavam tudo o Homem-Aranha emo. Tudo ai, Homem-Aranha é... emo. O White, você tá falando, né? O White e o... Sim. O tavam... Tem uma cena que tá os três conversando ali, que eles estão só, tipo, aquele meme do Homem-Aranha apontando um pro outro. Só que ao invés de estar com o uniforme coloridinho, tá com o uniforme preto. Só entrou na série porque ele é do casting do Gone Hive lá. Ele faz parte do casting do Gone Hive, que faz os negócios do cabelo masculino lá. Ele é modelo de cabelo masculino do Gone Hive. Ele só entrou por causa disso. E eu falo mesmo. E outra coisa, já que estamos jogando na roda aqui, vai cair o negócio do Bess ali. Ele só foi tirar foto com o Bess, porque o Bess tá fazendo sucesso com a série dos dois irmãos lá, com o menino tal, que é lindo. E aí, como o Bess tá fazendo sucesso e o God não tá fazendo bosta nenhuma, ele foi lá tirar foto com ele pra ver se dá uma levantadinha na moral. Cuidado, dele. Cuidado, porque... menino, ele é super modelo da Tailândia. Ai, não pode falar olha, dele. Olha, o Tay, que fez o Forte, também é muito mais modelo que ele. Ele é... Olha, pra ele mim, ele está bem. De verdade, eu não sei o que... Mundo. Eu não sei o que acontece com esse menino. Eu acho que eu não acho ele muito bonito, assim... Gente, eu vou ser bem sincera. Eu achava ele muito bonito. Eu achava ele muito bonito. Assim, eu vou ser bem sincera. Eu achava ele muito lindo. Mas eu fui assistir a entrevista que ele deu pra Tamagotchi, que é uma mulher transexual. Eu acho que ele é transexual. Ele é ladyboy. Na Tailândia, eles usam essa expressão para mulheres que são travestis ou transexuais. E, então, eu não sei exatamente como expressar. Ele foi dar uma entrevista para a Tamagotchi e ele falou que para ele uma mulher tinha que ser magrinha, branquinha, pequenininha, para ele poder cuidar, e que tipo, a mulher tinha que meio que obedecer ele para que ele cuidasse dela. Meio que ser submissa. E é por isso que a gente odeia ele, viu, gente? E ele foi... Então, ele já foi racista, porque, por exemplo, na Tailândia tem... Eu sei que existe N fatores na Tailândia, não só na Tailândia, como na Ásia como um todo, racista, gordofóbico e tudo mais. Mas, para mim, ele morreu ali. É porque, assim, ele tem fãs no mundo todo, ele é famoso, ele vive no mundo moderno e ele não é idiota. Então, se fosse pra ele não querer ser assim, ele não seria. E ele expressar a opinião dele, assim, pra um público que ele sabe que é básico. E ele não se importou. Ou seja... Ele morreu pra mim, sabe quando? Tava tendo aqueles aqueles negócios lá, eu esqueci falar o nome não. É, de Chumons. Chumons 1, né? Aí tá, aí tava todo mundo lá, aí o Bess foi chegar perto dele e ele simplesmente saiu. Não quis ficar perto do Bess. Eu, pra mim, eu odeio gente que gosta do prato em que come. Eu tenho pavor disso. Um dos motivos que eu acredito que a segunda temporada de Two Moons não saiu logo foi por causa do God. Porque o God não queria continuar naquilo. Ele achou que por ter alcançado um auge com Two Moons... Agora eu acho ali, que... Acho que chegou meu momento, né? Meu momento chegou agora, né? Já falaram muito, bastante. Né? Agora chegou meu momento de falar do Ghost. Você está falando desse querido amigo do coração de vocês, né? E assim, primeiro vocês me deixaram totalmente desequilibrado. Vocês começaram a falar de uma coisa e depois estavam falando de outra coisa. Tudo bem. Relevei vocês, tá? Ela é a princesa do podcast. Mas agora deixa eu voltar para falar do Ghost. Pra mim, não é nem gente a pessoa. A pessoa não é gente. Pra mim, é o boneco de Olinda, né? Só pra saber que aquela pessoa não é gente. Melhor definição ever. Ora, gente, é claro que Two Moons, a segunda temporada, não deu certo por causa do Ghost. Aquilo é um catalisador de tudo que é ruim no BL, aquele homem. Gente, quando aquela criatura demoníaca, aquele filho do capeta, tanto ele... Gente, quando eu via base nos famintes, com aquela cara de furo dele, gente, que eu ficava com o olho tão grande esse homem. Ou Gostes. Ele não cruza a calçada que eu tiver. Gente, se ele cruzar a calçada que eu tiver, eu pulo nele e dou facada nele. E faz ele até a gente vai cortar essa parte. tudo, olha, tudo começou a desandar no Two Moons, foi depois do Ghost, que aquela maldita da Unimoda, a emissária do Satanás, a emissária do Capeta. Queria fazer o quê? Queria fazer ele Ghost queria fazer pouco. Dele como o novo Mauro Maurer da Tailândia, que o Mauro fez Love of Saiwan e ficou super irritado, fez alguns fanmeets com o Pichai e tudo mais, e eles acharam que o God tinha potencial para ser o Mauro Maurer da nova geração. God, só que o God não é o Mauro. O God não tem carisma. O God não pode fazer isso. Ele é um poste. Nem de poste ele consegue fazer, porque ele não tem capacidade pra isso, de tão ruim que ele é ruim, ele é péssimo, é terrível. Não, gente, os atores da GMM, a maioria deles não tem aquela perfeição de tipo, ai, tô aqui porque sei atuar. A maioria tem charme, é por isso que tá lá. O Tei, assim, ele sabe, todos eles sabem atuar, só que eles estão mais lá porque eles têm um charme especial. O God, ele não tem nem isso. A GMM tá trabalhando em cima deles. Cada nova série, eles vão apurando um pouquinho mais o talento deles, pra eles chegarem no nível bom, porque a GMM é um conglomerado, a GMM é praticamente a Globo da Tailândia, gente. Se a gente parar pra falar... Minha opinião, sincera mesmo agora, sobre, assim, se talvez o God tivesse ido pra esse lado dos meninos e se deixado trabalhar pela GMM ou pela produtora independente que fez Two Moons, talvez ele poderia ter não ficado um atorzão, mas melhorado. O negócio dele é que ele achou que, ah, eu fiz agora, fiquei famoso, que a série todo mundo sabe, um estrondo, eu fiz, fiquei famoso agora, eu vou modelar, só modelar, e deu aquele rolo que a mãe dele queria que ele saísse da GMM, ele queria e depois ele não queria mais. Não, mas ele nunca foi da GMM. Da GMM, não, desculpa. Nunca foi da Unimodel, eu queria falar da Unimodel. Ah. A mãe dele queria que ele saísse da Unimodel. Não sei se vocês lembram dessa história. A mãe dele queria, agenciar ele. Ele até falou com a mãe dele que iria, mas aí depois, não sei, dizem que foi porque a Unimodel não estava cobrando uma multa milionária para rescindir um contrato. Até então, eu acredito, porque essas multas de agência de modelo realmente é milionária. Mas aí eu fiquei com o pé atrás, mas ainda foi que o contrato dele acabou e ele renovou. Mas o negócio é o seguinte, o God, ele achou que ele ia conseguir ser um ator bom que faz séries pro canal 3, por exemplo, que é um canal, sei lá, tipo a Televisa. Ele é um dos maiores canais, assim. Enquanto a GMM é um conglomerado estilo a Globo, o canal 3 na Tailândia seria o que a Globo é pra gente. Tipo, o maior canal de lá, que tem as maiores produções, que tem lacordes, tipo, que tem quase 3 horas de duração, um episódio e tudo mais. E ele assinou como ator com a Broadcasting, que é uma associada do canal 33 lá. 33 ou canal 3, sei lá. Enfim, ele assinou com eles pra ser um atorzão da pica, das galáxias e tudo mais. Ele fez uma das temporadas de Nong Mei, que era... A dele é bem pequenininha, né? ele fez nem uma das temporadas de Nong Mei. Não, serve. Que ele fez uma das temporadas de Nong Mei, que seria uma espécie de malhação lá, que vai renovando o casting e tudo mais. E foi isso. Ele tava cotado pra fazer uma... pra fazer a versão tailandesa de uma série chamada Meu Amor das Estrelas, My Love from Star, uma coisa assim. Ele vai para as estrelas. Eu já vi. É uma série coreana. Mas aquele cara da escada na novela. Mas não, isso nunca saiu. Nunca saiu. Eles estão com esse papo desde 2018, no primeiro semestre de 2018, e agora sai uma bait dele com um carinha num pôster de uma série lá, do canal 33, que todo mundo começou a falar, ah, falou que não fazia BL de novo, mas tá aí. Mas era só bait mesmo, porque no final era um personagem hétero, que eu nem sei o que, que virou dessa lacorna. Pois eu quero. Gente, eu acho que o negócio do God... Eu quero que Deus ajude, que o Senhor leve ele para as estrelas. A melhor atuação de Ghost foi realmente naquele pornozinho vagabundo dele. Não, aí eu vou pôr um adendo aqui que eu achei que na hora que ele conheceu o Ayo lá na série Two Moons lá, naquela hora ele mostrou um tiquinho de emoção. A hora que ele conheceu o Ayo. Ele moveu a sobrancelha de leve. É, ele dá uma piscadinha e tal. Mas tirando isso, Eu, pra mim, agora eu queria ver na segunda temporada, né? Que tem aquela cena do banheiro, que tinha aquela cena do banheiro, como que ele ia reagir, né? Gente, eu li, inclusive. E Bob, me diga uma coisa. Você falou de um comentário, que comentário é esse? Porque as meninas não deixaram você terminar, porque a Duda é intrometida, é antipática, e entrou no meio com essa lista. Fala sua mão, querido. Gente, eu tô chocada, ele tá me afrontando na minha frente, ele quer apanhar. É, não, eu falei que você fez a matéria do God, jogou lá no site, e veio uma fã louca dele lá, ou um fã, não sei, e comentou umas coisas lá, que até respondeu um texto lá, acabando, terminando de acabar com ele. Ah, sim. Olha só, ele queria... o João só queria se promover, só, gente. Chocado. Só promover as custas de nada, né? Já irritei, minha filha. A gente falou das tretas e não falou, né? Assim, a fangirl de Love Sick é tipo nós, né? O pessoal que conhece, assim, porque querendo ou não, a gente, nós da Boys Love, a gente gosta de treta, mas a gente também faz um trabalho sério. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito errada em algumas fuzioshis, como é que chama, gente? Eu sou péssimo. Fuzioshis. Minha dicção é péssima, nem parece que eu sou alfabetizador. Fuzioshi, né? Fuzioshi. Eu falo Fujoshi. Eu também falo Fujoshi. Aí o que acontece? O que eu acho péssimo é que muitas delas, eu já falei isso uma vez, eu fui muito crucificado, inclusive o John me defendeu nesse post, é que eles acham que a gente só tem que achar aquilo bonito e não lutar pela causa em si. Que a causa em si é totalmente diferente daquilo que a gente vê no BL. Em Chumuns, por exemplo, não é se aquilo fosse uma vida real, supondo assim, por exemplo, os amigos do Pana não teria aceitado, não teria ajudado ele daquele jeito. Lógico que raras exceções pode acontecer, mas não seria. Eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar claro, que tem várias camadas de BLs, assim, e tem o BL e tem outras séries que são pro público LGBT, que são LGBT mesmo. Eu não sei se pode falar isso aqui, mas o... Eu sei que é concorrente. Eu sei que é concorrente de vocês, mas a Central BL lá fez um tweet esses dias explicando sobre essas diferenças, que eu achei bastante interessante, que é explicando o que, que é eu o achei BL legal também. O que, que são as outras, o que, que são as outras produções e tudo mais, porque, gente, sendo bem sincera, coisa BL é feito de mulher hétero para mulheres héteros que consomem aquilo. Então, tipo, não dá pra gente achar que aquilo ali é a realidade, que vai ser de mulher pra mulher marido. O que eu falo é o seguinte, ó. Já que você entrou nesse assunto, ó, eu vou polemizar um pouco. Por mais que seja BL, tá falando de uma DT. Porque é BL, porque lá no Oriente chama Boys Love. Mas se fosse feito aqui no Ocidente, chamaria série gay. Correto? Aí o que acontece? Dentro do feminismo, eu como homem. Adoro, mas agora é como no sentido. Esse como que eu falei agora era o sentido literal da palavra. Eu, como homem, eu não posso dar a minha opinião. Assim, eu não posso querer saber mais sobre o feminismo do que uma mulher. Saber assim, a mulher fala assim, por exemplo, por causa de falar, eu tô sendo oprimida por você. Ah, não tá porque eu sou LGBT. Do mesmo jeito que, por mais que você tenha falado, fangirl de Love Sick, que é feito de mulher hétero pra mulher hétero que curte, mas elas estão falando de uma determinada classe da sociedade, que elas estão idealizando uma coisa que não é. Então, sim, cabe aí a nossa crítica. Essa é a minha crítica. Exatamente, essa é a minha crítica. Enfim. eu não posso falar. Mas, enfim, assim. Eu entendo bem o que você quis dizer. De, tipo, tá inserido na comunidade. Uhum. Então, eu entendo bem isso. E essa é a minha crítica. A verdade delas, né? A não ser que elas sejam lésbicas, é outra situação, mas elas não escrevem como pro não, é um fetiche. É um fetiche muito isso. grande em cima daquilo. Então, é algo que elas idealizam. Então, é assim, eu acho que assim, é óbvio que a gente quer que elas representem muitas coisas pra gente. Uhum. E é maravilhoso, porque, querendo ou não, acaba sendo uma representatividade que não tem, mas acaba ali. Quem tá escrevendo o roteiro da série não pode ir além do que tá no livro original. Então, eu acho que, assim, é uma coisa que ainda tem que melhorar muito. Gente, então, o que isso tem que acontecer é o seguinte. Pode falar, o que tem que acontecer é o seguinte. Os produtores começarem a notar que o público deles não é mais asiático, que os tempos estão mudando, e que pra abranger um público maior, eles vão ter que mudar algumas coisas. Coisa que tá acontecendo agora muito devagar, mas tá acontecendo. Ou seja, eles têm que mudar o foco deles. Tipo, essa novela aqui tem não sei quantos abusos romantizados. Eu vou pegar outra que não tem. Simples. Uma das coisas que me deixou mais preocupadas, assim, foi que tinha saído a notícia de que ia haver uma adaptação tailandesa da novel Addicted. Não, na verdade era coreana, né? Era coreana, não era não? Não, antes da coreana saiu um papo de que ia ter uma tailandesa. Ia ter uma versão, exatamente. A versão tailandesa, também soube. Essa eu não vi chegar a ver, não. Não, mas isso foi bem antes da coreana. Então, mas o meu problema aqui é justamente essa fetichização, sabe por quê? Porque eu já sofri uma coisa, o seguinte, tava aquele rolo todo no Twitter, né, aí eu, às vezes eu posto coisas aleatórias lá, nada a ver, tipo assim, até brincando. Porque o Twitter é pessoal, né, gente, uh-huh. A gente pode postar o que a gente quiser ali, que são opiniões nossas. Sim. Não, mas enfim. Eu tenho uma coisa pessoal, assim, é pessoal, desde que não fira o sim, o ser exatamente, do... exatamente, tudo tem limite, Não, tá, porque assim, ó, o meu problema maior foi, inclusive, foi que eu postei lá o seguinte, que certos atores, certos BLs não representavam nada da causa. Aí veio uma menina lá falar comigo assim, que quem era eu pra falar o que representava a causa ou não. Aí, eu sou integrante da causa, gatinha. Não, eu falei assim com ela, você quer vir pro privado? Você quer vir pro privado e contestar os meus 12 artigos sobre isso? Aí ela falou assim, ela é formada, você tá sendo... Você tá sendo muito sem educação comigo. Eu falei, não tô sendo sem educação. Eu tô falando que você perguntou quem eu sou. Eu não fui no seu Twitter postar nada na sua timeline. Você é uma fã de BL que se diz, porque, minha opinião, que pra gostar de BL, você tem que ser pelo menos simpatizante da causa, senão você não veria aquilo. E o que que acontece? Você se diz fã, que acha bonito a hora que, por exemplo, tem uma fala na série. Ah, igual esse fala lá. Eu não importo se é homem ou mulher, o que importa é o amor. Acha isso bonitinho, compartilha fotos, mas na hora de sair fora daquilo e falar, eu vou lutar por isso, eu vou lutar. Nem precisa lutar. Porque sair na rua, quem sai é nós, e dá a cara e morre sangue é nós. Mas nem precisa lutar. Então, o que que acontece? Aí a pessoa vem e fala, pergunta quem é a gente pra falar uma coisa dessa e consume uma coisa que, querendo ou não, igual você bem falou, eles só usam isso pra fetiche. Eles não procuram entender. O meu maior tem um problema aí, mas... isso. Não procura entender a dimensão daquilo. A dimensão do que é uma fala bonitinha disso, a dimensão do que é quando a pessoa quando as pessoas chamam de esposa, que eu sou um ferrenho crítico disso. Não existe. Entendeu? Eu tento falar isso, só que tem as pessoas igual você, tem a própria. Ai, eu ia falar o nome dela agora, a própria rainha dos BLs. Elas estão abertas mais pra absorver. Entendeu? Mas tem umas igual. Inclusive, a rainha dos BLs passou por uma que ela tava sofrendo uma espécie de bullying em cima dela, porque estavam falando. Ela sempre que ia citar o personagem de uma. A personagem Love, da série Great Men Academy, que é uma personagem menina, feminina. Sim, no seu uma ser, garota. Embora estivesse na forma masculina, por ela usar o artigo A para falar sobre a Love, vieram em cima dela falar que ela estava errada, porque era o Love, tipo, só para alimentar o BL, sabe? Invisibilizando uhum. totalmente as pessoas trans que passam por várias coisas psicológicas e tudo mais, para conseguir se aceitar do jeito que é. E a Love não pediu para ser menino, ela não desejava ser menino, e a todo momento ela mostrava e desejava que ela queria ser menina novamente. Uhum. E eles meio que invisibilizavam essa coisa dela de querer, de continuar a ser menina, para ter um romancezinho de menino com menino. E tinha o personagem do Tang Mo, que ele era pansexual. Porque no final da série ele fala: não importa se você é menino, se você é menina, eu gosto de você, porque você é uma pessoa que está disposta a se sacrificar pelas outras pessoas. Então, uhum. tipo assim, não é porque o personagem, a personagem Love é menina, que isso invisibiliza a série como um todo nesse quesito, porque o personagem do Tang Mo, ele é LGBT. Então, uhum. assim, essa é uma das coisas que eu gosto muito nas séries da Nadal, que eu sou muito fã, é que mesmo sendo séries fantasiosas e tudo mais, como essa que tem um unicórnio que concede desejos, eles trazem uma coisa de realidade para a série. Sempre deixa um personagem mais crível que você possa se identificar. Por exemplo, em Spike tem um personagem que é bissexual. Em Hormones uhum. tem personagem gay, teve personagem bissexual, teve personagem lésbica. Então, assim, eu acho que tem séries que mesmo que são, trabalham isso de maneira muito boa e maneira muito construtiva. É você mas saber pesquisar. Não, mas é aquele negócio, é você sair do centro only BL. Sabe? O meu problema maior nem é com as séries, é com os fãs que não enxergam. E até hoje, agora voltando aqui pra BL, nós estamos falando do aniversário aqui, até hoje eles não entenderam que, sim, a gente voltado pra cultura asiática, BL, K-pop, enfim, tudo que envolve isso, só que a gente também tem um pé na militância que quer mostrar, por exemplo, a gente faz matérias como a criminalização do Brunei, que pode ser punido com pena de morte. Se a pessoa for LGBT, né? Então, o que acontece? A gente... Porque não, eu tenho um pensamento, assim. Não adianta eu querer, vamos supor, ganhar visibilidade, dinheiro, seja o que for, em cima de um determinado nicho, se eu não vou lutar para que aquele nicho deixe de ser um nicho marginalizado. Ah, arrasou. Eu posso falar como... talvez agora eu me denuncie, mas como jornalista formada, que o negócio da imparcialidade é mito. Não existe jornalismo imparcial e não existe jornalismo isento. Um jornalismo imparcial é um jornalismo superficial. Uhum. Quando você decide optar pela parcialidade ou pela isenção, você opta pelo lado de quem está oprimindo. Você opta pelo opressor. Eu posso falar como homem das linguagens, né? Que não existe imparcialidade. Gente, tem dois professores aqui, uma jornalista, caralho. Eu tô em bons ares. Porque quem estuda linguagem, a gente que estuda linguagem sabe muito bem, pelo menos a gente vê, tem um professor Fiorin, que é muito famoso para quem estuda letras. Aí tem também o Bakhtin, que é um dos grandes linguistas que a gente estuda no curso de letras. O professor Fiorin tem um vídeo muito bom no YouTube que ele vai explicar um pouco sobre essa questão. Ele fala sobre a questão da imparcialidade jornalística, especificamente a imparcialidade jornalística, que não existe. Primeiro que em linguagem não existe imparcialidade. O jornal não existe. Inclusive, você percebe que o jornal, por exemplo, o Jornal Nacional não usa mais o termo imparcialidade. Nem os grandes jornais não usam mais o termo imparcialidade. Porque não existe imparcialidade, porque o jornal é feito por pessoas. Nós não somos imparciais. Nós sempre temos um lado, porque toda linguagem é ideológica. Tudo que nós falamos. Ouviu, né, biscoiteiro? Nós vamos militar sim. Se você, biscoiteiro, achar ruim, enfia o dedo no nariz e grita. Então, um dos motivos, eu acho que um dos grandes motivos de eu sofrer hates, ou sei lá, de me chamarem de ácida e tóxica e whatever, é que eu sempre tentei deixar bem claro e bem nítido a minha posição em relação a algumas coisas que são realmente problemáticas. Por exemplo, What the Duck, Addicted, Cherry Gang. Eu coloco lá, eu coloco minhas opiniões. É o meu Twitter pessoal, são as minhas opiniões, e eu coloco ali as coisas que eu acho. Por exemplo, Cherry Gang, a Fangirl de Guardian, diz que riu e tudo mais, mas eu achei potencialmente problemático, porque tem cenas ali de estupro, tem coisas BDSM muito... Calma, calma. A gente tá falando de que série? Tô falando da série que tem o Goom. É a mesma série? Sim, é Cherry Gang. Cherry Gang. Ai, e Playboy da Cherry Gang. No final eu fiquei assustada. No final eu fiquei assim... Eu não cheguei nem até o final. Eu assisti 50 minutos e foi o suficiente pra mim. Eu assisti e escrevi... O que eu vi em 50 minutos foi uma mulher louca que tinha fetiche em ver meninos, sei lá, meio que se pegando, alguma coisa assim. Muito uso de droga. Umas coisas muito estranhas de estupro, BDSM, e tinha um cara lá que tava amarrado, sem comer, e aí ele apanhava de todo jeito, mesmo sem ter feito nada, para poder a mulher meio que se acalmar. Parece que existia uma casa de prostituição, uma coisa assim. Era mais ou menos isso. Era mais ou menos aí, só que era muito mais estranho. Enfim, eu assisti 50... Eu assisti 50 minutos daquilo e parei e falei assim, isso não é pra mim. De Addicted, eu peguei e falei, citei os pontos que eu acho extremamente problemáticos, deu 16 ou 17 tópicos que são extremamente problemáticos, romantização de estupro, muita coisa ali, problemática mesmo, muita. E o What the Duck é a mesma coisa. Então, assim, eu acho que eu gostei muito da... Tipo assim, quando eu comecei a assistir o What the Duck, no primeiro momento eu gostei muito do pop do Ochi. Só que chegou num momento que o Ochi começou a ser tão... Como forçar a barra. Isso, exatamente. Ele começou a forçar tanto uma coisa ali que tava começando a ser abusivo, uma coisa abusiva em cima do Pop. E o Pop tinha namorada e entra de novo naquele negócio de meio que querer colocar a namorada como corna e tudo mais e tal. O único defeito da Mo na série inteira foi ter falado pro Pop que ele parecia gay porque ele gostava de usar creminhos faciais e tudo mais. Pra mim, o único erro na série inteira foi aquilo, porque ela passou por abuso. Ela passou por abuso no trabalho, ela sofreu assédio sexual, tava trabalhando numa coisa que ela não gostava, porque ela começou a trabalhar naquilo por causa do namorado, e ainda teve que passar por muita coisa e ainda ter que aturar um cara que tava enfim do namorado dela em cima da relação dela, enquanto ela só queria um tempo com o namorado, tipo, ficar um pouquinho com ele e tudo mais. Ai, gente, então... é verdade isso, sabe? Eu nunca tinha parado pra ver eles dois, tipo, o casal principal. E aí, depois veio com o todo o rolo que teve entre o Mil e o Art, e muitas das coisas da realidade se mesclava com a série, que era aquela coisa de tipo forçação de barra, que não sei mais o que. Por exemplo, o cara pediu o outro em casamento enquanto tava ali fazendo as coisas, gente. Não é assim que a gente faz, né? Eu lembro dessa cena, eu pausei e fiquei, mano, mas como assim? Não tem lógica. Não, e ele pediu e não deu margem pro outro recusar. E aí ele não entendeu o lado do namorado de querer agradar o pai por ser uma sociedade machista e tudo mais e tal. Ele não entendeu o lado dele, não conseguiu enxergar isso. Tudo bem que o outro também foi muito, muito errado de ter mentido para ele em várias situações ali, de ter falado que não ia aceitar a noiva que o pai tinha arrumado para ele e tudo mais, e acabou aceitando. Mas, enfim, pra mim a série foi um erro do começo ao fim, e as únicas personagens que salvou ali foi o piloto, a personagem Amor e a personagem da Sam, que eu nem lembro o nome. Assim, eu pra te falar a verdade, a história em si do Ochi, assim, hora que foi contar a história dele, da mãe dele, que era a única que cuidava dele, eu achei que aquele personagem teria um potencial incrível se desenvolvesse alguma coisa para aquele lado, entendeu? Assim, dele... Não, não, porque assim, eu concordo com você que eu gosto, não vou mentir, eu falei isso no grupo do Steph, falo aqui, eu gosto de Watch the Duck, apesar de saber não fechar os olhos pra tudo isso que tem, que é uma coisa que eu critico muito, eu sou muito apedrejado até hoje, porque eu fui a primeira pessoa a falar mal de Addict Heroin. Todo mundo lá falando bem e tal, que gostava e tal. Falei, gente, mas isso é abuso do início ao fim. O Balowin fala, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. O Gohai vai lá, sim, sim, sim, você vai e pronto. Não, não tem e outra, o Gohai, ele só demonstra qualquer arrependimento porque o outro, ele não demonstra arrependimento, ele diz que, tipo, não sabia que fazendo daquele jeito machucaria. Em momento nenhum ele fala que sente muito, ele pede desculpa, muito pelo contrário. Ele ainda estupra o outro na frente da namorada. Gente, como assim? Por mostrar pra ex-namorada dele que agora o Balowin era dele, que não sei mais o quê? Eu acho que, tipo... Eu como... Ainda bem que eu não li essa novela. Eu li, Luca, eu parei de ler, mas eu vou ler a internet demais. Nossa, eu tava... Quando eu comecei a ler, porque, nossa, quando eu assisti a série, Jesus, eu quase tinha um infarto do coração, hein, que eu amei a série, tudo bem. Então, quando eu soube que foi cancelado, eu quase corto os pulsos, então eu fui atrás do novel. Nossa, quando eu li o novel, eu não tava nem preocupado com isso, obviamente eu tava preocupado com... Eu não queria saber disso, eu queria saber do chip, né? A única coisa que me interessava era o chip, e o resto que se lascasse. Mas, então, ter todas essas cenas de constrangimento e tudo mais em relação ao Rai. Mas quando chegou essa cena, meu Deus, quando chegou essa cena do estupro, não, eu disse, Jesus, que diabo é isso daqui? Não, não pode ser uma coisa dessa. Não, quando eu li o capítulo, eu disse, pronto, acabou a série, não tem sentido aqui mais, porque como é que a pessoa faz uma coisa dessa? E não tem, como é que vai dizer, não tem o que desenvolver depois disso, acabou aqui, isso é o fim da série. Aí, não, é igual... Aí eu descobri, não, tem outros capítulos. Eu disse, meu Deus do céu. E realmente não há. Não, e assim. Claro, né? Eu gosto muito, mas realmente tem problemas. É problemática, né? Mas eu acho que a grande questão do Addict são os atores, né? Acho que nós nos apegamos, pelo menos eu me apeguei muito aos atores. E em relação a isso, parece que a gente não quer nenhum novo, a gente quer os atores. Alguma coisa nesse sentido, não sei mais. De nada. É. Eu vou falar aqui agora, mas a Duda pode até discordar. Outra que é muito abusiva também, apesar de eu amar ser um fã enorme igual a Duda é. Acho que é a Duda que é fã. É a Advanced Bravely. Não, eu sou fã. O que é? Não, mas eu acho, assim, Advanced Bravely, em comparação com a Addicted, ela é mais branda. Ela é muito mais branda. E até onde eu tô lendo, eu tô acompanhando a tradução em inglês, embora eu esteja, tipo, tem quase 5 anos que aquela menina tá traduzindo Advanced Bravely, mas tudo bem. Assim, não tem nada, tipo, não tem nada muito problemático igual tem em Addicted. O último capítulo que teve uma coisa que foi meio assim, que me deixou um pouco... mais assustada, mas assim, embora seja um pouco mais assim, que me deixou um pouquinho assim, não é igual a Addicted, que foi tipo estupro mesmo, foi algo assim mais... Não chega a esse nível, igual. Foi uma coisa meio, uma não. coisa mais como é que se diz? Assim, o romance mas nem cultural falando. É meio abusivo na questão do ciúme e tudo mais, porque os dois são muito possessivos um com o outro e tudo mais, mas eu acho que assim, é mais passável Advanced não, Bravely, do o que meu a problema Erin. Com Advanced Bravely, é só insistência de demais. Eu sei que tem os problemas que tem. Eu gosto. Mas eu consigo porque, perdoar Advanced Bravely mais do que Erin, por exemplo. O que acontece com Advanced Bravely? Algumas pessoas podem discordar de mim, mas tipo, algumas pessoas usam essa justificativa de tipo, ah, mas é cultural, nasce aqui da China. Só que esse negócio de Addict Heroin, não vê nada cultural, não. Isso aí é uma merda gigantesca que não deveria nem ter existido. Não, mas o pior é que tem muita coisa. Pior que tem muita gente que acha que, por exemplo, por ser gay, tem que passar. Que o relacionamento é aquilo ali. É uma coisa, assim, muito, muito complicada. Porque um amigo meu estava falando que lá na China eles lutam bastante para tentar acabar com essa cultura de, tipo, de romantizar estupro e tudo mais, para vir gente achar que addicted é uma coisa normal. Eu acho assim. Pois é, em Advanced Beverly tem toda essa coisa dos ciúmes. Assim, além dos ciúmes, eu só acho problemático o fato da irmã dele, da irmã do... Ah, esqueci o nome dele agora, porque como a... O outro. Como a... A fangirl de... De Love Sick falou. Ah, é Zhu alguma coisa. Zhu Hong, eu acho que é assim, Zhu Hong. Não é o Witch do Rio, é o guarda-costas. Pronto. Não é o Witch, é o guarda-costas. É porque a autora a tradutora não atualiza a novela, eu esqueço o nome. Aí o que acontece? Tem essa coisa do ciúme, tem essa coisa do irmão, da irmã desse, do guarda, né? Do guarda-costa, que também é bem problemático. Ela deveria. As coisas que ela fez, filha, você deveria ser presa, você sabe, né? Mas tirando isso, como a Fangirl de Love Sick já falou, é passável, considerando o tipo de coisa que a gente vê. Não tô falando que a gente tem que passar pano, não, mas é uma coisa que dá pra gente moldar. Não, mas eu acho que eu considero que assim, é uma das poucas séries de BL da China que tem final feliz e que é boa. É Guardian e Advance Bravely. Eu gosto muito também. Vocês tiveram a oportunidade, leiam depois. Até que a morte nos separe. É uma série de época da China também. Maravilhosa. Teve até um BL que eu tava tentando. Eu não sei falar o nome em inglês. É tipo Till Death and the Worlds. Alguma coisa assim. Assim, ela. Traduzimos, aham. Uh-huh, a série em si, ela não mostra o BL. Mas na hora que você vai ler a novela, é totalmente. Você vê o tanto que. É tipo um Guardian. Que é a série de época. Guardian tem esse negócio que ela consegue passar tudo que o Zhao Yulan sente pelo Shan Wei. No olhar, você consegue perceber que aquilo ali. Por isso que é da Eren. Não tem nada. É igual não, a gente. É maravilhoso. Gente, vamos parar um minuto pra exaltar a Guardian. Por favor, Guardian é sem defeito. Se você não assistiu Guardian, vai, por favor. É a Bíblia e, enfim, série. Realmente. É igual essa que eu tô falando pra vocês. Gente, calma, feira. É justamente isso. Eles passam nos atos, por exemplo. Tem uma parte lá que eles estão presos, cada um numa cela, né? Aí o cara vai lá escolher quem que eles vão matar primeiro, né? Aí o que acontece? Eles falam que vão morrer junto, não adianta. E começam a lutar lá, eles querem morrer, até morrer eles querem juntos, entendeu? Aí no final da série eles vão ficar separados, um sai correndo atrás do trem e consegue alcançar o trem. Então é uma coisa que você vê, não mostra explicitamente, mas você consegue ver nos atos, nos olhares. Eu acho que tem muito mais respeito do que muita série BL. Sim, exatamente. É propriamente BL. Eu acho que ela tem muito mais respeito com quem é LGBT do que quem não é. Do que série propriamente BL, que é muito mais fetichizada. Guardia não tem fetichização. Não tem, assim, não vejo. Não tem aquela coisa, pelo menos no casal principal, não tem aquela coisa heteronormativa. No segundo casal ainda tem no secundário. Mas é uma coisa bem sutil, não é uma coisa que você fala, nossa, ele é uma menina e ele que é um menino. Não, é uma coisa tipo, eles se completam e é lindo. Gente, na própria novel de Guardian, não é uma série propriamente voltada pro BL. É uma série fantasiosa que se passa no planeta Dix da vida lá, que eu não lembro agora o nome do negócio. De isso. Se passa nesse universo lá e... A parte de CBL é meio que side, porque, tipo assim, é um amor que transcendeu gerações e milênios e calhou de ser dois homens. Só que o Zhao Yulan fala que para ele namorou mulheres, namorou homens antes e para ele tava tudo bem. Só que o primeiro que ele apresentou para a mãe foi o primeiro que ele apresentou para a família dele foi o Shang Wei. Uhum. Pois é, eu acho assim, a pegada quando a China quer construir uma coisa boa, ela consegue. O problema é o governo que trava mesmo, entendeu? Porque as histórias lá... É o que nós estamos caminhando pra cá, né? Não foi assim, deu aquela polêmica toda aqui no Brasil de... Graças a Deus proibiu aquele Chernobyl daquele filme ruim pra caralho, daquele filme lá que... A única coisa boa do filme foi Nicole Kidman. O resto, você deve ter visto. Ai, como que é o nome? Eu até esqueço. O trem é tão ruim, o filme é... Erased. É, uma verdade anulada. Isso é uma merda. É uma merda. Que filme ruim. Eu fiquei esperando, porque tu não falou, é muito bom, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei vendo, assim, esperando toda o álbum. A emoção, cadê o... É, cadê? Eu fiquei o tempo todo pensando, hora que eles vão espancar o menino, eu falei, agora vai ter emoção. Aí corta a cena, passa pra outra coisa. Depois que acabou o filme, eu criei uma fanfic na minha cabeça que era muito melhor do que todo o filme. Eu também, mas vocês sabem que o livro, que o filme é baseado num livro, né? Mas o livro é maravilhoso, gente. O livro mostra outra coisa totalmente diferente. O livro eu não li, então tem propriedade. Esse filme era pro Oscar, gente. Eu vi altos comentários dizendo que esse filme era grande concorrente. Pois é, mas não é bom. O filme também não é. Inclusive, Orações para Bob, ó. Não é que ele foi... É porque, assim, ele tava cotado para ser um dos possíveis indicados ao Oscar, justamente pela temática e pela carga emocional que era para ter, mas a crítica dele foi péssima. Cancelaram as exibições nos cinemas dos Estados Unidos, que não deu, gente. E não é nem é por causa da temática, porque você vê Love, Simon foi um estrondo lá. No mundo inteiro, aliás. Justamente porque teve roteiro e teve direção. O pecado de Boy Erased, uma verdade anulada, foi justamente aquilo que nós falamos. Se não tiver um bom diretor, não adianta ter uma Nicole Kidman no elenco. Que ela vai ter que carregar o filme nas costas sozinha. E um filme que não é focado nela, ela não vai conseguir carregar. Porque é até a mesma coisa de... Como é que ela aceita fazer um filme desse, pelo amor de Jesus? Ela não leu o roteiro desse filme, não. É porque ela achou que ia ser bom, porque o livro, pelo que eu entendi, é bom, né? É, o livro é ótimo. Ele conta a história. Eu acho que tava faltando, assim, mesmo no meio BL, na produção dos BLs, como o Bob tava falando, arriscar, mas arriscar em coisas que já não foram feitas ainda, em coisas que, tipo, estão sendo feitas agora por produções. Produções mais atuais, mais corretas, assim, politicamente. É, sim, independente, é assim que se fala. Menos fetichismo, menos aquela coisa de heteronormatividade, menos essa coisa do... Ai, cai aqui na chuva. Cai aqui no colo do meu crush. Gente, eu tô achando The Best Wins. Aquela série é uma ironia total aos BLs que tem. The Best Wins. Tá assistindo? The Best Wins, na verdade. Eu não assisto. Assisti ainda. É um BL meio clichê que ele faz... Vou ser bem sincera que depois daquela treta... Assim, eu já tava meio que numa badzinha pra assistir coisas. E depois da big treta que teve, eu meio que retraí um pouquinho mais. Então eu tô voltando aos pouquinhos. Assisti Great Men Academy. Tô assistindo He's Coming to Me. The Best Twins. Assim, não me chamou muito a atenção. Mas eu quero assistir pelo humilde. Porque a gente merece. Assiste, assim, ele tem um clichê. Que eu não tô assistindo é nada, nada, nada, nada. Eu também não tô tendo tempo, gente. Só estudando pra dar aula pra um diabo, pra um demônio. Não estou tendo tempo, mas eu não estou assistindo porque não consigo mesmo. Ai, eu tô assistindo tudo. Sobre The Best Wins, gente, se você interpretar direitinho The Best Wins, é um BL clichê, mas é um BL clichê que ele ironiza toda essa coisa, sabe, do clichê, do... Sabe essa coisinha que tem nos BLs? Tipo, não sei o quê. É, essas coisas assim, é muito legal, porque do nada, assim, tá assim, eles estão andando, aí do nada o menino cai no colo do outro, assim, ele só cai, e dá pra ver que é uma ironia mesmo. Aí ele começa a olhar, assim, pra ele, assim, sabe, e aí eu fico assim... É o tipo de coisa que a gente deveria ter agora, sabe? Tipo, essa transição, sabe? Desse tipo de BL clássico pro BL, mas, tipo, o que a gente quer ver agora. Porque a gente não quer mais ver isso, essas coisinhas, sabe? De abuso romantizado, de heteronormatividade, de eu, ele é a esposa, ela, ele é o marido, esse tipo de coisa, a gente não quer, eu não quero mais ver isso, eu já tô cansada de ver isso. Então, sabe, é o que tá precisando. Sabe por que isso não muda lá, assim, tão, tão bruscamente, tão a prazo? Porque é o seguinte, se vocês vamos pegar uma história de personagens LGBTs, vamos começar aqui pela linha do tempo do Brasil. Até, sei lá, até 2011, se eu não me engano, que foi aquela novela do Félix, ou 2014, não sei se vocês lembram. Amor à Vida, que chamava, né? Era, era só estereotipo. O cara, ele era cabeleireiro, ele era isso, aquilo outro. O Félix era um estereotipo, só que ele era gerente de um hospital, né? Era uma coisa já mais... Tinha os outros personagens do Marcelo Antoni e do próprio que fez par com o Félix depois lá, que eles... De tanta gente fala... Não, o Carneirinho. É, o Carneirinho. De tanta gente falar, cobrar aqui no Brasil, porque a gente pode, por enquanto, fazer isso, foi mudando. Hoje já temos em Malhação, que é um avanço. Não se falava disso, não, em Malhação. Eu acho que, assim, personagens adolescentes lésbicos na Malhação. Uma personagem era bi, né? Um dos grandes avanços... Um casal era lésbico. Um casal lésbico, mas uma delas era bi. Ou as duas eram bis. Enfim. Um que a gente pode ver é o personagem que teve naquela na novela Orgulho e Paixão, que teve o chip lutável, que ele tava, tipo, maior que os chips da novela mesmo, que era inspirado na novela nos livros da Jane Austen. Tipo, eles cresceram muito na série. Ganhou, ganhou própria trilha sonora, que era uma trilha linda, feita pela Sandy e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente pode ver essa evolução, mas ainda assim é pequena, não é algo grande. E se comparada à Ásia, é enorme. É enorme. Entendeu? Isso que eu tô falando. O problema da Ásia é que o pessoal acha legal ver por fetiche. Mas na hora de cobrar efetivamente que mude isso, eles não cobram, porque acham que isso vai afetar no fetiche deles, entendeu? Esse é o grande problema do BL não mudar, porque como você tão eloquentemente colocou, é feito de mulher pra mulher. E mulher gosta desse clichê de escorregar na chuva, assim, não todas. Sou burro se generalizar. Mas a maioria lá da Ásia, não tanto aqui do Ocidente, que aqui é diferente, mas lá da Ásia, gosta desse assim, de escorregar na chuva, ser protegido e tal, entendeu? Então, por isso que o BL talvez vai demorar um pouco mais a mudar. Se comparado também aos Estados Unidos dos anos 60, 70 e 80, as produções de lá hoje, que abordam esse personagem LGBT, é infinitamente melhor a representatividade. Você pode ver em True Blood, que acabou, por exemplo, da HBO, que tinha aquele vampiro lá, dono do bar lá, que fazia hambúrguer no bar, que era sensacional. Na própria série que vai acabar agora, Shadowhunters, o casal, o Magnus e o Alex, eles tiveram uma proporção que você falava Shadowhunters, todo mundo falava Malek. Quase ninguém lembrava da Catherine McNamara e do Dom. Então, voltando aqui, então acho que essa evolução para a Ásia, em si, para o Oriente, vai ser mais complicada de acontecer do que para nós. Mas uma coisa assim, eu não digo que é só a Ásia, não. Nós também, mesmo que não são todos, mas aqui no Ocidente também, gosta assim do clichê. E não é só em relação a Belo, mas em relação a tudo. Nós gostamos, no geral, de que é velho. Clichê nos romances. Nós gostamos de um clichê nas novelas. Nós gostamos de um clichê nos filmes. Então, não é só na Ásia. É claro que tem que mudar aquilo lá, porque não tá dando certo não, tá ok? Tem que mudar. Mas esse questão do clichê não é só lá. Nós também gostamos do clichêzinho. A gente não, mas gosta. Eu acho que tem que tirar esses problemas, essas questões. Falta de representatividade. Não, John, eu não tô reclamando do clichê, você não tá entendendo. Deixa eu ver como que eu vou formular pra você me entender. Eu tô reclamando que eles usam de uma forma que só existe aquilo. Entendeu? Eu tô reclamando. Porque, por exemplo, você pega uma novela, vamos pegar aí, que tem muito clichê. Próprio Orgulho e Paixão, que a Love Sick citou, né? Ela é clichê o tempo todo. Só que o clichê, enfim, representado nela, foi um que não focou só no sentido de, eles são assim e vai ser esse romancezinho besta, não. Contou toda uma história. Porque, por exemplo, pega mais uma vez o exemplo de Two Moons, que todo mundo, acho que todo mundo tá no mundo BL, já viu Two Moons. O clichê de Two Moons é um clichê bonito, por exemplo. Tirando a parte que guarda-chuva e tal, é até bonitinho, tá? Mas assim, o clichê da história dele esperar o Ayo esperar o Pan esperar o Ayo é uma coisa bonita, assim, uma coisa engolível. O que eu falo é o seguinte, é o tipo da representação nesses clichês, entendeu? E aqui no Ocidente eu falo que tá mudando a mais rápido do que no Oriente, porque aqui nós somos abertos a discutir. Por mais que o governo tente censurar, a nós que se for do governo, entendeu? Na China e em outros países do Ocidente, do Oriente, eles não têm essa liberdade que a gente tem aqui, entendeu? A gente não falou de Waterboy, por exemplo. Vamos falar de Waterboy. Ah, não, pelo amor de Deus, eu vou sair então, que é o meu preferido. Tchau. Tchau. Waterboy, gente, é ruim, mal feito e mal atuado. Acabou. Você tá falando da série ou do filme? Da série, meu amor. Eu não vou falar do Deus, filme. Eu amo a série, gente. Ah, não. Não vou falar do filme. Mas vamos concordar, tem melhores. Ah, não. Eu pra mim, o que tem o Neil tá ótimo. É porque, é isso que eu ia falar, ele tem um crush no Neil. Aí ele tem crush no Neil e acabou pra ele. Tem o Neil, tá bom. Então, gente, olha, uma coisa, eu tenho crush. Qual é a coisa que eu tenho que fazer? Não, mas agora eu brinquei, gente, mas realmente, ele não é o melhor que existe. Eu falei isso brincando, mas você reconhecer que ele não é o pior, mas também tá longe de ser o melhor. Ele tem muitos erros, principalmente naquela parte de pegar a personagem que seria a parte GL da série, né? Que seria a personagem da Fá. É Fá? Uhum. Fá. Enfim, a personagem lá que seria e transformar ela em hétero. Porque eu não diria nem que ela é bi, porque o que mostra ali não é ela como bi, né? Mostra ela se tornando... Não, eu não interpreto, porque, tipo assim, mostrou meio que como se ela tivesse encontrado a cura, porque exatamente, ela não seria apaixonada por meninas, ela meio que se apaixonava, mas aquilo não era amor verdadeiro, o amor verdadeiro... Foi mal representado, né? Foi quando ela encontrou o personagem do White. Gente, se nós formos falar de representatividade para as meninas... No BR não existe, porque não existe. Não, gente, aquela não série que é um gatilhão. Eu acho que ela representou bem, apesar de todo o problema. Como que é o nome dela? Ai, não sei. Gente, com o menino suicida logo no. Com o menino suicida logo no primeiro capítulo. Ah, é Hannah alguma aquela coisa? Lá teve uma. Aquela menina, sem ser a namorada do menino, a outra, ela não mudou, ela não foi curada, ela o tempo todo defendeu a bandeira dela. Sim, gente, aonde? Mas Bob é uma gota no oceano. No oceano. É uma. Não, na verdade são duas. Por isso que é personagem. Porque em Hormones a gente tem uma representação muito bem feita também. Eu amo aquele episódio de Hormones. Tá falando de Hormones, não é não, Bob? Não. Outline, como que é, gente? Não, tem The Underwear. The Underwear, esse tem mesmo. Essa que o menino suicida. É essa mesmo. É verdade. Eu não assisti, não, desculpa, tá? Mais uma que não assisti. Eu comecei a assistir, eu assisti o final dela, na verdade. Só que eu fiquei tão angustiado no primeiro capítulo, que é o capítulo do suicídio. Eu achei assim, de atuação eles não falam, mas o enredo da série... É muito bom, assim, pra você ver o que é a depressão, né? Não, e assim, sim, a série foi produzida pela mesma produtora que fez The Judgment, que tá na Netflix. Uhum. Uma pergunta. E o Waterboy? Oi? E o What the Boy, que não está falando do What the Boy, não? Ah, o What the Boy, vocês já falaram que é a pior do mundo, né? Como eu sou minoria assim, aqui. Eu tenho um crush no Earth, mas ele é terrível como ator, né? Mas graças a Deus que tem bíceps, que tem tórax, que tem tanquinho, né? Porque a atuação também que é bonada, né? É outro gosto da vida, quase. Mas pelo menos tem um rosto interessante. É quase como se fosse o Max. É músculo, muita massa e pouco cérebro. Mas a gente aproveita a massa e deixa o cérebro para depois. Mas eu criei um certo ranço com ele na série por causa do personagem ser abusivo, né? Aí eu meio que criei um rancinho dele. O ranço só foi acabar quando eu assisti Kiss Me Again. E ele não foi só abusivo, mas ele foi desrespeitoso com a namorada. Ele achou horrível aquilo com a namorada dele. Nossa, foi terrível aquilo. É, não, assim, eu apesar de gostar muito mesmo, eu critiquei muito aquela parte, principalmente a parte da cama lá, que ele tenta forçar o personagem do Neil, que é o Apo, né? Uhum. Nossa, aquilo eu achei horrível. Não precisava daquela cena ser daquele jeito. Caberia outro jeito pra fazer aquela cena ali. Não, e ele tanto tenta forçar, quanto depois mostra o personagem do Neil, o Apo, perdoando como se aquilo que tivesse acontecido não tivesse muito. Não fosse muito. Tivesse peso. Gente, mas é o que o Bob falou, gente. É o fetiche, tá entendendo? É o hardcore, é o sex hardcore, né? Nossa cultura aqui. Eu não sei se é porque é a cultura que eu fui criado. Naquele primeiro tapa que ele deu, que era o cara tava servindo miojo pra ele, ele deu um tapa, derramou miojo, e aqui hoje tacado o resto que sobrou na cara dele e indo embora. Eu toda. Te juro. Não tem paciência pra isso. Aquele arco do History 1, Obsessed, eu acho, alguma coisa assim. É outra. Uhum. John? Aqui, não vem na minha cabeça agora, não. Eu, na minha opinião, eu vou causar uma controvérsia aqui, mas aqui não é uma série, é um filme que eu acho horrível, que é um Controlled Love. Aquilo pra mim é o cúmulo da falta de noção. Gente, ali, a novel é um terror. Eu colocar, ao invés de Uncontrolled Love, eu falaria Road Trip to Love, que aquele filme também é o erro. Nossa, é os dois. É China, né, gente? China sendo China. Bomba. Então, pra mim, o pior BL de todos é Addicted.